plug, eu chapando um gole. Quando chega a viatura, irmão, não fode. Esculacha sem dó, tem dó, nem erva, nem pó. Mesmo assim, querem me arrumar B.O. Vai dar merda, me manda abrir a perna e chuta com força. Se eu questiono a abordagem, me manda cala a boca. Sim, são agressivos, tapas no pé no ouvido. Sim, são abusivos, já é daquele que abriu o bico. Pro CPIFA, me tiram de bandido. Depois morre na rua sem saber o motivo. Rouba e não é ladrão, mata e não é assassino. A farda é o álibi pra morte, a sangue frio. No dia que fechei a oitava série, saí pra comemorar e voltei com 5-7. Me fez pensar, policiais corruptos cometem absurdos. E o pobre é quem paga por isso tudo. Te humilha, te deita, suja tua peita, te aponta a bereta. Não é brincadeira e os bigos espreita. Não tenho que aceitar preconceito por ser do gueto. Sendo pego no rolê em atitude suspeita. Querem me pegar na quebra? Me aponta uma arma e dizem deita. No mundo hoje é uma parte de pera. Fique bem claro, ninguém está a salvo. Cuidado com o mal, respeita. Quando estiver voltando do trabalho, pra você pegar em atitude suspeita. E morrer por altos de resistência, você foi pegar em atitude suspeita. Atitude suspeita é o caralho. Inoperante com o modus operandi de forjar depois de atirar antes. Resultante da vítima ter sido cooperante. Tem dragante, mas com agravante de ser da periva. É bastante. Professor, atira estudante com consentimento do governador. Juiz e prefeito, é o plano perfeito. Acabar com a miséria matando o gueto. Mas hoje não, hoje eu vou acabar com o facilorar. Seu ato é violento, minha resposta é recíproca. Dizem que estão cumprindo leis, te pergunto quais. Estão ferindo leis constitucionais. Julgamentos militares pra atos covardes. Nos bares, nos lares, não fale. Se cale perante a barbárie, nos caçam igual safari. Se dispararem, corra, não pare, não pare, não pare. Ou vai morrer. Autos de resistência, forjados sem clemência. Cápsulas de balas de PT na mão da imprensa, onde PM jura a inocência. O culpado de tudo é você. São que são reis. Vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Querem me pegar na guerra. Me apontar uma arma e dizem deita. Uma de maldade espera. Fique bem claro, ninguém está salvo. Cuidado com o mal, respeita. Quando estiver voltando do trabalho, pra não ser ninguém.